Boa noite, coelhada! Meu nome é Alisson Fernandes e esse é o Decadência de número 92. Já estamos chegando perto do 100 aí. Hoje o comando é comigo, o senhor Henrique ainda está presente aqui, mas está com o áudio um pouco prejudicado, então vamos lá. Temos aqui hoje Sérgio Tavares, dê seu boa noite. Boa noite. Vamos que vamos. Hoje é para comemorar muito, que foi um jogaço, hein? Isso aí. Henrique Pinheiro. Boa noite, seu Alisson. Boa noite, todo mundo. Comanda bem. Olha, até que sua voz está aveludada e diria que quase sensual. Sensual não está, porque isso pertence à minha voz. Recebemos aqui, temos a honra de receber novamente ele, que é do Aqui é na Canela. Depois procurem aí no YouTube, ele vai dar os endereços certinho. Senhor Guilherme Chaves. Boa noite, pessoal. Tamo junto aí mais uma vez. E para abrilhantar a nossa mesa virtual, temos a presença pela primeira vez aqui da Tel. A Tel, que sempre participa com comentários lá no nosso programa, e hoje está aqui para nos presentear com a sua voz. Dê seu boa noite aí, Tel. Ai, tô muito emocionada, gente. Boa noite, menino. Fala, meu povo. Ô, Tel, isso aqui, daqui para fama é um pulo, você vai ver. Nossa, eu tô imaginando lá no Faustão, arquivo. Ih, Sérgio Tavares, tô achando que numa lenhada só caíram três aí, mas caramba, vamos lá, vamos continuar, gente. E aí, vai mandando o link pra eles aí, Sérgio, pra ver se eles conseguem voltar. O jogo de ontem, vitória sensacional da América, 3-2 em cima do Londrina. Londrina que é, ou não sei se era, né, o melhor visitante, um time que venceu o Guarani de Campinas na última rodada lá em Campinas. E o Guarani vinha de 2 anos sem perder jogando dentro de casa. E ontem a gente conseguiu ver o porquê que o Londrina é um visitante tão indigesto. Fizeram uma boa partida, eles têm de fato um time muito bem arrumado, um time muito perigoso nos contra-ataques, um time que joga fechadinho, tem uma velocidade. Tem um treinador que está lá há 6 anos, então a gente vê a diferença, vê o quanto o time é bem armado, vê o quanto tem padrão de jogo. Mas o América conseguiu, com uma ótima partida, aproveitando bem as oportunidades, fazer uma partida interessante com um placar melhor ainda. Uma vitória de 3-2 em cima de um concorrente direto pelo acesso. Logo aos 10 minutos, uma falha de saída de bola, se não me engano, do Hernandes, e aí uma sequência de pequenas falhas, jogadores que não chegaram da forma como deveria na jogada e tal, e até do próprio João Ricardo, que para mim a bola passou bem próximo dele, dava para ele ter catado. O Celcinho abriu o placar pelo Londrina, o que foi um balde de água fria. O Independência estava ainda no clima ali de início de jogo, a torcida empolgada, esperando pelo América. O América jogando bem até aquele momento, não estava jogando mal não, mas o Londrina fez aquilo que ele tem feito aí ao longo do campeonato. Nas poucas oportunidades que tem, não costuma perder. O América teve certa tranquilidade. Em algum momento do primeiro tempo, achei que o América estava um pouco nervoso, mas depois conseguiu se controlar nisso. E num lance bem polêmico de um pênalti ali que a gente vai discutir sobre ele, o juiz não marcou, depois consultou o Bandeira, marcou, depois teve jogador do Londrina que foi lá consultar o Bandeira e voltou correndo numa empolgação que eu pensei, ele vai voltar atrás de novo, vai cancelar o pênalti, mas até que não, manteve o pênalti, o Bill bateu, dessa vez pra mim, de fato bem, bateu no canto, sem muita chance pro goleiro, e empatou o jogo. Na volta pro segundo tempo, as mudanças, lá aos 15 minutos, duas mudanças, e o Bill, aos 19 minutos, aproveitando uma jogada linda do Mateuzinho, o Bill deu um chute perfeito na gaveta, um golaço, o gol mais bonito da partida. Aos 29 minutos do segundo tempo, o artilheiro da Série B, Jonatas Beluso, aproveitou também uma jogada de saída errada de bola do América. Nessa foi do Luan perdeu a bola, o América não estava com a sua defesa armada, mas uma jogada em que o Londrina aproveitou um contra-ataque e Jonatas Beluso driblou o goleiro João Ricardo e mandou para a rede. Aos 31, aí rapidinho, o América já fez também mais uma jogada bonita. Mateuzinho toca pro Bill. Bill em condições de chutar, mas não foi fominha. Viu o Luan mais bem posicionado, tocou pro Luan. Luan tocou na saída do goleiro e aí definiu o placar 3-2. Falei bobagem, Henrique? Por incrível que pareça, dessa vez não, seu Alisson. Parabéns. Você tá bem, né? Parece que, ó, tem futuro, viu? Acho que a análise é essa mesmo. Acho que é isso mesmo que você tá falando. Eu confesso que eu perdi o finalzinho, porque eu tava tentando ajudar aqui o João Pedro Maiani, que tá reclamando que tá sem som. Tem mais alguém sem som, gente? Quer dizer, se tiver, não tá me ouvindo, né? Pergunta estúpida. Não, tô ouvindo. Mas o jogo foi muito bom, bicho. Aquela bobeada foi do Hernandes, sim, você tem razão. Eu fiquei um pouco na dúvida se o erro maior foi do passe do Hernandes ou foi do Davi que ficou vendo a bola passar. Davi não, quem estava ali era... Não, era o Davi mesmo, foi o Davi que ficou vendo a bola passar. E aí sim, tem a retomada do Londrina e tal, o primeiro gol. E isso no início da jogada, né? Na sequência dela, a maior falha para mim, e isso foi um comentário também do Thiago Reis, durante a transmissão da Itatiaia. O erro maior foi do João. Aquela bola passa em frente ao João, passou por todo mundo ali na área, passou. Mas o zagueiro que está chegando, recuando, tentar tirar uma bola daquela, o risco dessa bola ir pro gol é absurdamente alto. A bola era do João. E a bola passa na frente dele e lá no final o jogador do Londrina conseguiu aproveitar o Salsinho. No comecinho ali, talvez, nos primeiros minutos depois do gol, talvez o América tenha se afobado um pouco demais, conseguiu botar a bola no chão depois, e aí sim fazer seu jogo até ser premiado com aquele pênalti, que não tem discussão, é pênalti. O meu xará, o mais querido da transmissão do Premier, se você for parar para pensar, com o Alisson, porque ele é o Henrique Fernandes. Na hora que o Papai do Céu foi fazer aquela criaturinha, ele não pegou o melhor dos dois, ele pegou o pior dos dois. O grande caldo que sobrou ali da formação desses dois seres humanos iluminados e fez aquela meleca. Então aquele infeliz vem falar, ah, eu não sei se eu daria, porque eu não sei se teve a intenção do jogador em abrir a mão e não sei o quê, e tarará, e que ele estava no movimento normal. Ó, se eu bem me lembro, eu estou até tentando achar esse vídeo do Arnaldo César Coelho, em que ele faz a explicação quando teve toda aquela polêmica da bola na mão, mão na bola e tal, teve uma vez que ele fez uma explicação dessa no Bem Amigos. O que ele deixou bem claro, pelo que eu me recordo ali, não há muito essa questão mais de ter ou não a intenção de se abrir o braço com a intenção de ampliar o seu espaço ou não. Abrir o braço, estar com o braço aberto, já amplia a área do jogador, portanto beneficia. Logo toco na mão dentro da área, eu tô no trabalho ainda, tem um colega que tá olhando para mim e me fazendo rir. Mas enfim, é pênalti, não tem discussão. E depois da sequência disso, aqueles outros dois lances que aconteceram durante o jogo, em que se pediu pênalti também, na minha opinião, tanto o do Londrina quanto o em cima do Matosinhos, os dois também foram pênalti. E não, erroneamente, não marcaram. Mas, no geral, acho que prevaleceu o resultado foi muito adequado, foi muito de acordo com o que foi o jogo. O Londrina, com seu ataque espetacular, conseguindo envolver a defesa do América, que estava defasado, que estava ali sem vários dos seus titulares, é bom a gente lembrar, começar pelo capitão Rafael Lima, e também pelo Zé Ricardo, que tem uma posição muito importante no sistema defensivo do América, conseguiu ali fazer dois gols, parabéns ao Londrina, mas o ataque do América funcionou muito bem também, a defesa do Londrina é muito vazada, Mateuzinho estava numa noite brilhante, viu também iluminado, e aí 3-2 é um placar mais justo, eu não acho que poderia ter sido diferente. Sérgio Tavares, sua análise vai por esse caminho, o que, é que você viu de diferente? Então, eu concordo com a maioria do que vocês falaram, eu só quero chamar a atenção em algumas coisinhas. Primeiro, eu acho que teve uma diferença brutal do primeiro para o segundo tempo. E ao meu ver, se passa principalmente pela saída do Neto Moura e a entrada do Mateuzinho como o meia central, né, que o Anderson deslocou. No primeiro tempo, o América não conseguia fazer essa ligação da defesa com o ataque, porque quem estava naquela função era o Neto Moura e ele não conseguia criar tanto. Quando o Mateuzinho veio para o meio, aí a coisa mudou. O América virou o carrossel ipiranguês, que o povo brinca e tal. Que a gente soube tocar, o Mateuzinho estava inspiradíssimo. Acho que foi a melhor partida dele que eu já vi com o América. E deu passe, driblou, fez o diabo. Então acho que passa por isso. E outra coisa que eu percebi um pouco, não sei se vocês viram isso também. O Anderson chamou atenção ele começou a entrevista dele elogiando a torcida, falando que a torcida apoiou e tal. Pois eu eu não vi isso no início, não. Eu vi a torcida ansiosa, a gente tomando um gol e o povo começando a achar um absurdo. E eu ainda fiquei assim, peraí, gente, calma, né? Tá começando, vamos continuar apanhando e tal. O que você acha, Wally? Pelo menos ali onde que a gente fica, ali atrás e tal, eu vi muito isso, do povo nervoso. O meu jeito de enxergar é o seguinte, claro que a gente vencendo, a gente abriu esses 6 pontos, é maravilhoso e tal. Mas se desse um empate, não seria um absurdo também. Porque era um jogo difícil, o Londrina, né, faz muito gol e tal. Então, a torcida, acho que ficou um tanto ansiosa, e o time também ficou um pouco, mas depois, com esses ajustes do Anderson, a coisa funcionou melhor. E aí, saindo os gols, aí a torcida foi no embalo mesmo, apoiou, sem dúvida. Eu achei que a torcida apoiou assim que o time tomou o gol, a torcida gritou e chamou o time para voltar para a partida. Alguns contestando um pouco ali o Luan, que continuava perdendo as suas bolas de sempre, o Neto Moura, que também desde o início fez uma partida bem ruim. Eu acho que foi uma coisa mais focada em alguns jogadores, Sérgio. Eu não vi uma insatisfação com o time, eu vi mais apoio do que insatisfação. Otel, disse que você estava com essa meninada toda que está na foto aí lá. Deu tempo de ver alguma coisa? Então, não vi não, que eu estava conversando pra caramba. Mas assim, eu não tenho nem que falar do jogo, né? Pra mim foi um dos melhores jogos. Mas eu gostei da pressão que a torcida fez na hora do pênalti. Eu acho que a torcida foi importante naquela hora. Tinha neguinho que tava quase dentro do campo lá, entendeu? Então achei que nessa hora aí foi a hora que eu vi, entendeu? Tanto da torcida quanto do próprio time naquela hora, né? O time percebendo a insegurança do juiz, foi pra cima e, querendo ou não, a gente conseguiu um pênalti ali que, a princípio, não seria marcado. Pois é, os pijamas estavam tudo em pé gritando também, eu achei muito legal, entendeu? E dessa vez os pijamas não foram pé frios, né? Foram não, dá sorte. E assim, eu achei sensacional. Agora, gente, eu tô aqui na sala dos mestres, né? Eu, como não enxergo direito, só enxergo as cores, não dá pra me parar de jogador, não. Mas foi, pra mim, o jogo ontem foi nota 10. E igual o Sérgio falou, a gente vai querendo a vitória, mas se tivesse rolado um empate por causa do Londrina, que é um time, né, difícil, ia todo mundo sair feliz também, beber no bar também, da mesma forma. Até se perdesse, a gente ia beber no bar, né, Théo? Também. Vocês estão subestimando Carrossel e Piranguês, gente. Que isso, gente. Hoje eu vi lá no grupo, no Ipiranga. Isso. Guilherme Chaves, deixa eu te trazer para a discussão aqui. Sérgio Tavares falou sobre para mim, o marco da partida foram aquelas duas substituições do Enderson Moreira aos 15 minutos do segundo tempo, em que ele tira o Neto Moura e tira também o Giovani e coloca em campo o William, trazendo o Hernandes para a lateral esquerda. Avança, coloca o Cabral, colocando ele na ponta e trazendo o Mateuzinho para o meio. Você enxerga dessa forma? Você acha que o Enderson foi brilhante na substituição? Ou, na verdade, ele só corrigiu da escalação inicial? Como que você viu isso aí? Olha, fazendo uma análise desde o início do jogo, eu acho assim, que o ponto de virada do jogo mesmo, ponto crucial, foi quando a gente empatou o jogo ainda no primeiro tempo e deu uma, como é que eu posso dizer, deu uma animada no time a voltar para o segundo tempo querendo buscar a vitória. Por quê? Quando a gente tomou o gol, eu sabia que a gente ia virar o jogo. Eu acreditava que a gente fosse virar o jogo pelo seguinte: o América, historicamente, ele tem uma dificuldade, pelo menos na minha análise, ele tem uma dificuldade enorme de jogar contra time que vai na Independência para ficar atrás, para ficar na retranca. E o Londrina, ele partiu para cima. O Londrina não tomou conhecimento. O Londrina estava em cima o tempo inteiro. Não é à toa que tem o melhor ataque da competição com 28 gols, né? Não é à toa. Então, eu acreditava que no contra-ataque a gente ia, até mesmo porque a gente consegue ter um pouco de velocidade. Mas eu fiquei realmente surpreso. O Enderson resolveu trocar dois de uma vez, que é uma coisa que acho que ele não tem costume. Acho que é a primeira vez que ele faz isso, se eu não me engano. Fazer uma substituição de dois de uma vez. E quando ele colocou o Cabral, aos 15, eu falei assim, alguém machucou, não tem lógica. Dois de uma vez, eu tava ouvindo pelo rádio, né, e vi que não era opção tática mesmo, técnica, e falei, bom, ele tá afim de ganhar o jogo, né? E principalmente colocando o Hugo Cabral, que é um cara veloz, né, que joga ali pela direita, né, e que ia ampliar as possibilidades. Mas realmente eu fiquei mais confiante quando a gente empatou no primeiro tempo e vi mudança assim do primeiro pro segundo tempo. Porque no segundo tempo, a gente voltou, mas ainda estava naquela ali ainda, preocupando mais em se defender do Londrina do que atacar. Mas eu vi com bons olhos, sim, a mudança de colocar dois ao mesmo tempo e com 15 minutos no segundo tempo. Ô Henrique, você quer opinar aí sobre as substituições? Deixa eu quero sim, mas eu quero só fazer um registro que eu acho que precisa ser feito, eu acabei esquecendo de fazer no início do jogo. Primeiro em relação ao Posto Ipiranga, hein? O América lançou a promoção lá com 1 quilômetro de vantagem. Então, gente, literalmente, se você quer pagar meia nos Jogos da América, pergunta lá no Posto Ipiranga. Que aí o programa 1 quilômetro de vantagem, você abastecendo o Posto Ipiranga, isso aí, você vai ganhar metadinha. Já tinha? Antiga, eu recebo há quase, acho que desde o Mineiro que eu já recebo isso. Mentira, então, sério? Não sabia. Eu não sabia, o América publicou pela primeira vez também, para mim, aqui de longe. Acho que foi a primeira vez que o América deu um e-mail direto, que eu tenho quilômetros de vantagens, e recebi um e-mail direto deles. Então, pronto. Então, pergunta lá no Posto Ipiranga, gente. E o outro registro é que o Ivan Capdeville publicou lá no grupo da Facuelhada, lá no Facebook. O Ivan, que se eu não estou enganado, é primo de um amigo meu aqui de Brasília, o Rodrigo Capdeville. Ele publicou umas fotos lá muito bacanas, parece que ele levou lá uma turma do Rotary no jogo ontem, e aí tá aqui uma molecada grande pra caramba, ele diz que ao todo foram 78 pessoas, você vê aqui os meninos que fizeram a visita na Independência inteira, com todos aqui com bandeira, Estados Unidos, México, Áustria, Alemanha, se a minha vexologia não tá errada aqui, é Tailândia, Austrália, deixa eu ver o que mais, eu vi uma outra, Suécia também, então assim, pô, coelhão do mundo, né, gente, coelhão do mundo, achei a Papua Nova Guiné também, achei a iniciativa muito bacana, deu pra ver aqui nas fotos o Cláudio lá do marketing do América também, que bom que eu que o marketing do América está fazendo esse tipo de ação, que consiga fazer mais coisas também nesse sentido e aproximar quanto mais gente mais próxima do nosso coelhão, quanto mais longe o nosso mundo for, melhor ainda. Sobre as substituições, o Alisson, eu te falo que eu fiquei meio extasiado ontem de jogo. Então, assim, em princípio eu não entendi muito o que ele estava tentando fazer. Não consigo avaliar para você, eu não estava vendo essa falha toda, eu achei que o time estava jogando bem. É claro que você tem os erros ali, igual você falou, o Luan, às vezes a bola fica queimando no pé, você tem os erros de passe ali, o Fernandes, Juninho, às vezes se complicando um pouquinho. Mas, no geral, achei que a atuação do time, levando em consideração todas as adaptações necessárias ali por conta das ausências, né? O Lima nem tanto, mas o Juninho continuando jogando ali na lateral e tal. Eu estava muito satisfeito com a postura do América. Em momento nenhum, assim, só naqueles minutos ali, sei lá, 10, 15 minutos, logo após o gol, é que me deu alguma preocupação de saber se o time ia voltar a colocar a bola embaixo, botar a bola no chão e jogar, porque nesse período ficou voltou aquela história de ficar cruzando bola sem efetividade nenhuma. Foi comentado lá na Itatiaia também, até chegar o momento que o time começou a botar a bola no chão de novo, foram 13 bolas cruzadas num espaço de tempo muito pequeno, quase uma por minuto, que era o que a gente vinha fazendo quando não estava tendo efetividade. Então, depois desse período, eu consegui acalmar e falei, pô, o time tá redondo, tá jogando bola, tá conseguindo neutralizar o Londrina. Então, assim, acho que a substituição, eu senti um pouco, talvez ela fosse por cansaço mesmo. Ainda que o Neto Moura tenha jogado, já tenha feito jogos inteiros, o jogo com o Londrina foi um jogo muito corrido, porque o ataque do Londrina é um ataque muito rápido. Exigiu muito dessa correria. E também, de novo, o América de acabar de jogar sexta-feira. Faltou aquela coisa de ficar jogando três vezes dentro de uma semana inteira. Então, eu acho que não foi tanto uma escolha tática. Talvez sim a entrada do Cabral, mas no restante, eu acho que foi mais uma substituição para o cansaço mesmo dos jogadores. E a do Mateuzinho foi para dar a chance do garoto do moleque ser aplaudido na saída. Porque foi isso que aconteceu e foi muito bem pensado com o Anderson, foi aos 45 só, é só aquela, para dar uma paradinha no jogo e dar a chance do garoto receber o reconhecimento da torcida. Acho que foram muito bem feitas as substituições. Também achei muito bem feita, acho que a do Neto Moura, eu tô com o Anderson e não abro, o Neto para mim tava fazendo uma partida bem ruim, e eu acho que ele, ao botar o Cabral, ele quis realmente resolver isso. Já do Giovani, achei que ele também fez, porque não estava muito satisfeito com o Giovani. O Giovani não estava me incomodando muito, não. Até essa, na hora que eu vi a substituição, eu não achei uma boa. Porque eu pensei, vai voltar a improvisar o Hernandes na lateral, e a gente já viu que o Hernandes é esforçado ali, mas não rende grandes coisas, não é um lateral de ofício. Então essa do Giovani, na hora eu não concordei muito e não acho que deu tanto efeito, apesar de ter gostado do Willian de volante, achei que ele entrou bem ali como volante, mas eu não deslocaria o Hernandes para lateral, teria feito o Willian pelo Davi e pronto, manteria Hernandes e o Willian ali como volantes. Mas a do Cabral, na verdade, né, a gente fala como Mateuzinho, porque ele só foi recuado, na verdade, ele já estava em campo, mas a do Cabral, que recuou o Mateuzinho, para mim ali que começou a vitória americana. Acho que com o Neto Moura em campo, seria muito mais difícil a gente conseguir a virada. E para mim, o posto Ipiranga nessa aí foi perfeito. A gente cobrava, eu principalmente cobrava, que há algum tempo, que ele fizesse boas substituições ao longo da partida, que ele fizesse essa equipe mudar a forma de jogar ao longo das partidas para tentar surpreender o adversário. E ontem foi exatamente isso que ele fez. O que ele fez surpreendeu o treinador do Londrina e a partir dali o América foi dono da partida. Queria falar aqui do Rafael Lima. Vou perguntar para você, Sérgio Tavares. Rafael Lima ontem não jogou, era uma enorme preocupação nossa enfrentar o melhor ataque da Série B sem o nosso melhor zagueiro. Entrou Lima, que eu achei que fez uma boa partida, mas quero ouvir de você o que você achou. Rafael Lima fez falta na partida de ontem, que tanto que ele fez falta, e como que foi o Lima na sua estreia? Eu acho que ele fez muita falta, eu acho que ele é essencial no sistema defensivo do América, ele é que dá força pro Messias e pro Reis e tal. Não gostei tanto do Lima, não acho que ele foi horrível, e com um jogo é aquele negócio, é difícil você ter uma análise com substância e tal. Quero ver mais do Lima, porque a gente precisa ter bons reservas até para não vai ser sempre, apesar do Rafael Lima e do Messias saírem pouquíssimo, tomarem poucos cartões e tal, a gente tem que ter segurança quando entrar o reserva, e o Lima é um bom jogador, então eu quero ver mais dele. Talvez fazer um rodízio, colocar o Lima sempre no segundo tempo, pra ir testando ele, não sei se é o melhor caminho. Mas eu acho que fez falta, sim. A defesa, principalmente no primeiro tempo, ficou um pouco mais perdida do que normalmente fica. Sim. Té, o que você achou da nossa defesa no jogo de ontem? Você achou que o Lima foi bem? Mesmo enfrentando o melhor ataque da Série B, como você achou que se portou a nossa defesa? Uai, gente, eu só vi atacante e zagueiro ontem no time. Só vi atacante e zagueiro. Eu acho que todo mundo muito bem. como tinha Lima no nome, pra você tá tudo tranquilo, foi a mesma coisa. É, lembra limão, que lembra caipirinha, tá tudo tranquilo. Hotel, o Magrão entrou no finalzinho. Eu vi lindo, eu gritei nele, mas ele não me ouviu. Não enxerga ninguém, mas o Magrão você viu. Não, o Magrão dá pra ver, né, gente? A barba. Gritei, Magrão, tô aqui, mas ele não me ouviu. Manda um beijo pra ele. Esses caras escutam o programa, viu? Fingem que não, mas escutam. Vou fazer uma pergunta aqui. Ô, Guilherme, que você achou da escalação de volantes no jogo de ontem? O Zé Ricardo não pôde jogar, suspensão, cumpriu suspensão automática no próximo jogo na volta. Assistiu o jogo? Também... Sim. Ah, é? Não fiquei sabendo. Foi, ele chegou a publicar foto. Ele publicou foto no Instagram, dele na arquibancada no jogo. Ah, bacana. E aí, a minha pergunta, Guilherme, é... O que você achou da escalação de Davi e Hernandes? O quanto também você achou que fez falta o Zé Ricardo, se é que fez falta, na sua opinião? Olha, essa era uma grande preocupação que eu tinha, o fato da gente estar jogando, vamos dizer assim, desfalcado, né? Apesar do rodízio que o Posto Piranga promove, era uma preocupação grande que eu tinha de estar jogando sem praticamente meio time. A gente estava sem seis titulares, se eu não me engano, né? Pelo menos que vimos. Sem cinco e sem o Renan, que seria titular na falta do Rui. É, exatamente. Então, tinha aí jogador que era terceiro. Olha, eu acho que se tem algum setor que funcionou bem ontem, foi o meio de campo. Não senti que comprometeu em momento algum. Eu vi que um pouco mais na zaga que a gente ficou. Teve uma hora que o pessoal estava correndo meio sem objetivo. Principalmente nos gols, né, que a gente levou. A gente viu aí que foram gols, por exemplo, aquele primeiro gol, eu vi o pessoal comentando aí sobre a provável falha do João Ricardo. Pelo rádio também chegaram a falar isso. Mas só quem é goleiro sabe, igual eu já fui, o que é uma bola daquela ali cruzada na frente, assim, da linha de fundo. É muito complicado. Só um minuto, Guilherme. Você era exuberante ou não? Hã? Você era exuberante? Se não, nem considero. Não entendi. Você era goleiro o quê? Exuberante, igual o Formiga. O Formiga era um lateral esquerdo muito exuberante, ele falou no programa. Não, eu era um goleiro inconformado. Eu jogava no gol porque lá era onde eu me saía melhor e acabava me colocando no gol. Só que era daquele goleiro futsal, né, gente? Que saía jogando e tudo. Mas no gol fechava. Na verdade, todo mundo aqui sabe que o goleiro é aquele que não joga nada na linha. Exato. E o pessoal bota pro goleiro. Exatamente. Ai, gente, sacanagem. Não, mas era mais ou menos isso. É porque, na verdade, o meu futebol era incompreendido. A verdade é essa. Entendi. Mas no gol você era exuberante. Eu não sei se é bem essa palavra. Eu era seguro, vamos dizer assim, no gol. Tinha coragem. Mas essas bolas, apesar que eu falei que joguei mais futsal no gol, mas cheguei a jogar algumas partidinhas aí em campo maior, mas é complicado. Essa bola vindo da linha de fundo e cruzada e atravessada ali, não dá muito tempo pro cara pensar o que ele vai fazer, não. Se ele interfere, se ele intercepta, ele pode bater em alguém e entrar pro gol. E outra, eu acho que ele não tirou mais ali pensando que o zagueiro ia tirar. Mas eu também acho. Eu tive essa sensação... O Juninho tava próximo, muito próximo da bola. Eu tive a sensação de que, errado, o João Ricardo tem que pensar que o Juninho vai tirar, tem que tirar a bola. Mas eu fiquei com a sensação de que ele deu uma recuada achando que o Juninho ia tirar. O Juninho deve ter pensado que ele ia pular na bola e no final ninguém foi. É, porque essa... E sobrou essa mesma impressão, Alex. Depois que eu vi o lance pela TV, porque lá no estádio, pela rádio... O pessoal da rádio chegou a falar, olha, dava pro João, hein, dava pro João. Mas aquela bola, a meia altura, se é uma bola alta, beleza, ele tem que ir nela, é dele. Agora, a meia altura ali, o risco dele tentar tirar, trombar com o zagueiro, a bola entrar e virar uma grande lambança é muito grande. Mas voltando ao meio campo, né, com o... Ai, meu Deus, fugiu o nome aqui agora. Com o Davi, né? Com o Davi, com o William. Davi Hernandes. Davi Hernandes. Davi Hernandes. O William entrou depois, Davi Hernandes de volante e o Neto Moura de... O Neto Moura, a única coisa que ele fez no começo do jogo foi aquele chute lá que o goleiro defendeu. Depois acho que ele empolgou e começou a errar um monte de passe, começou a perder um monte de bola ali na direita ali e acabou se complicando no tempo para entrar o William. Mas eu acho que o meio de campo não comprometeu, não. Os dois volantes que ficaram até o final, né, o Hernandes e o Davi, foram uma grata surpresa como essa opção aí no lugar dos que estão machucados, dos que não puderam jogar. Era a minha grande preocupação. E ainda bem que deu tudo certo. Ô Sérgio, você concorda? Você gostou da escalação do Davi e acha que é por aí mesmo? Não, gostei não. Eu comentei lá com o Cidinho, com o pessoal que estava próximo de mim lá, que são reservas mesmo. A impressão que eu tive que Davi e Neto Moura são reservas. Eles não vão brigar por nenhuma titularidade, não vão resolver e a gente não vai estar seguro com eles, não. Tanto que, para mim, o primeiro tempo foi bem mais fraco, bem abaixo por causa disso. Quando Ospiranga resolveu mexer, tirou o Neto Moura, que é o criador, né? Botou o Mateuzinho criando. E botou o Lima pra ajudar ali e o Hernandes na lateral, aí a coisa já ficou melhorzinha, apesar do Davi ter continuado até o final. O Davi, quando ele veio, o povo lá de Santa Cruz já falou. Ele é o cara que não corre, que, né? Eu ouvi uma definição, acho que foi no grupo do WhatsApp, que é um guerreiro. Não, o Davi, como volante, é um guerreiro pionado, alguma coisa assim. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. O Neto Moura, eu ainda quero ver mais, porque talvez ele é novo também. Menino, você tem que dar tempo e tal pra ele crescer. Pode ser que ele cresça. Do Davi, eu já não tenho muita expectativa, não. Agora, também não é um grande problema, porque a gente tem muitos volantes e tal, e o time tá bem encaixado, né? O Davi, eu acho que ele vai ser bem útil no elenco. Pra mim, ele é um jogador interessante pra se ter no elenco. Principalmente nas partidas em que a gente está saindo ganhando, o Enderson Moreira costuma colocá-lo meio que para dar uma segurada no jogo, e ele funciona bem nisso aí, porque ele tem um bom passe, ele recompõe ali no meio bem e tal. Mas a gente já tinha sido alertado em que jogos que exigem mais velocidade, em jogos em que o ataque adversário tem mais velocidade, o Davi costuma sofrer um pouco. E ontem a gente viu um time bem veloz no ataque ao Londrina. Não veloz de jogadores que correm com a bola, mas veloz de lançarem muito bem a bola. É. Então, ele já o goleiro já... Eu fiquei impressionado com isso. O goleiro já agarra a bola pensando na reposição e o ponta já dispara. Eles são muito bem treinados nesse contra-ataque rápido. E aí achei que o Davi sofreu um pouquinho. O que eu também... Vou envolver o Henrique aqui na discussão. O que me deu uma impressão ontem foi que o William, de repente, perdeu um pouco desse time aí. O William, às vezes que entrou bem. Achei que fazia boas partidas. Com a chegada do Neto Moura e do Davi, o William perdeu mais espaço no elenco. Ontem ele voltou na partida. Achei que ele entrou muito bem aos 15 minutos e jogou o final da partida. Achei muito bem. E aí cabe uma discussão aí se, de repente, essa sequência do William não foi interrompida por causa de Davi e Neto Moura, e talvez isso tenha sido um erro. O que você acha disso aí, Henrique? Pois é, eu estava esperando vocês terminarem para perguntar exatamente o que vocês fariam, porque eu concordo que o Davi sofreu um pouco no jogo de ontem. Achei que o Neto Moura não foi brilhante, mas não achei que ele comprometeu tanto assim também, não. E eu não gostei do William quando ele entrou. Eu realmente não gostei. O William, eu já vou adiantar, é o meu colatino de ontem, porque eu não gostei da atuação dele ontem. Fica naquele negócio de que a gente não acompanha treinamento para saber também. Não é só a interrupção da sequência do William. A gente não está acompanhando treinamento para saber como é que ele está saindo. Sim. Então, eu não sei. Eu não sei se eu faria diferente, não. Sérgio Tavares, você achou que eu faria diferente? Não, faria diferente? Mas você faria diferente na escalação inicial? O que você faria? É aquilo que você falou. Eu acho que quando o William estava jogando, ele tinha me agradado mais. Ontem, ele não comprometeu, mas também não foi brilhante nem nada. Mas eu acho que ele ajudou mais do que o Davi, na minha opinião. Pelo pouco que eu vi do Davi e do William, eu prefiro o William. Então eu entraria com o William. Agora, eu entendo também, às vezes você tem algumas posições, assim, o que o Henrique falou, a gente não tá vendo o treinamento, então você não sabe como é que o cara tá motivado ali. Então, não tô nem criticando a escalação do Enderson. Mas ontem, principalmente, o Davi, no meu ver, ficou abaixo do que o William. E no que eu já vi do William, também. Então, Se a gente levar em consideração assim, por isso que eu falei que eu acho que não comprometeu, levando em consideração a complexidade que foi do jogo, o Londrina partindo para cima, tendo o melhor ataque do campeonato, o Londrina tem dois jogadores ali, nada, né? Tem o artilheiro do campeonato e eles têm também, como é que chama o cara? Um tal de Arthur, que é até jogador do Palmeiras, esse cara joga, é atacante também, né? Esse cara joga muito, ele não é aquele atacante que fica lá na frente, não, ele tá no meio de campo o tempo inteiro, ele tá em todo lugar do campo, parece que o cara tá. É verdade, eles são rápidos. É um jogo difícil também pra gente analisar individualmente os jogadores, por causa disso que o Guilherme falou antes. Era um jogo sem 5, 6 titulares. Então acaba que, às vezes a gente acha que o Davi não foi muito bem, mas também tem o Lima lá atrás. É um jogo complicado. É preferível analisar individualmente esses caras numa partida um pouco mais normal. Mas de tudo, nos deixa muito satisfeito ver que, com esse tanto de desfalque, pegando uma equipe muito bem acertado, uma equipe perigosa, o América ainda assim conseguiu vencer. Vou aqui com algumas participações, porque senão... É uma questão de ordem. Sim, Théo. Não, é para defender também, gente, porque assim, reserva, os caras entram, ganha o jogo, querendo ou não, foi o time todo que ganhou de virada, eu acho que valeu a pena. Sim, mantendo o nível. O João Pedro Magnani estava aqui com problemas para escutar. Responde aí, João, você já resolveu? Ele respondeu mais para baixo, ele fala que já agora já tá pegando. Ah, sim. O Marcos Graça manda que o João Ricardo falhou no primeiro gol, que a bola passa rasteira na pequena área, na cara dele. Ô Marcos, a gente já teve a nossa opinião do nosso goleiro exuberante aqui, falando que não é bem assim. Adolfo Paese manda que foi muito pênalti. Todo mundo concorda que foi muito pênalti? Foi. Pênalti. É pênalti. Isso. Muito, não sei, porque a muito mão... não foi descarado, mas foi. Ele não tava com os braços batendo asa e tal, mas ele tava com o braço aberto. Então foi pênalti. Foi pênalti. Sim, foi pênalti. Eu concordo que foi pênalti dentro dessa nova regra, que o Henrique explicou muito bem. Mas eu confesso que pra mim essa nova regra ainda é meio absurda, cara. Porque a impressão que me dá é que os jogadores agora ficam procurando um braço um pouquinho aberto pra mandar a bola lá, a bola bater e ser pênalti. Tem muito zagueiro, quando o adversário vai cruzar a bola, o cara já cruza os braços pra trás. E não me pareceu que foi o caso do Hernandes. Não. Ele tentou cruzar a bola, me pareceu que ele tentou jogar no braço do zagueiro, até pela força que a bola foi. Sim, eu discordo da regra. Eu acho que foi pênalti, já que a regra é essa. Mas eu preferia do jeito que era a regra antes, que era mais na base da intenção. Se tem intenção de desviar, tirar a bola e tal, é pênalti. Se não tem, não era. Fico com a regra antiga. Mas aí é muito subjetivo, né, não, cara? Mas ainda costuma ser subjetivo, porque... O braço aberto você treina, Wallace. É. Assim, não sim, intencionalmente, você costuma, não, já que vale, eu vou jogar aqui um pouco, ampliando o meu espaço, que eu bloqueio, que eu atrapalho. Sim, então é um toque que é proibido no jogo. Sim, é o Adolfo que é médico? Acho que é o Adolfo. Adolfo pode até mandar um comentário aí pra gente, porque o braço do ser humano, posso estar falando uma bobagem aqui, mas ele tem uma função de equilíbrio também. Sem então dúvida. Não é sempre, não é em toda jogada que você consegue pular e posicionar o seu corpo sempre com o braço para trás. Tem jogada que tem certos movimentos do corpo em que o braço vai ajudar no equilíbrio. Então fica complicado também, fica parecendo que tem que amarrar o braço para trás toda hora. Eu acho que é confuso. Uai, futebol profissional, cara. Os caras vão treinar para superar essa dificuldade de equilíbrio aí. Se vira. Memória muscular, exatamente. É pra amarrar, gente. Amarra. Fica igual com Por falar no Adolfo, ele manda aqui que o Mateuzinho foi bem como amador centralizado. Melhorou. João, mas ele não foi bem nas poucas oportunidades que jogou pelo meio. É uma discussão que eu quero botar aí mesmo. Ó. Eu até conversei com você, Wallace. Pois não, desculpa. O Adolfo aí tá respondendo a mensagem do João antes, que ele falou, o rendimento do Mateuzinho no meio cresce muito de rendimento mesmo. Então, pois é, esqueci da do... Olha só. O Milagres, que... foi o treinador da base, se não me engano, já falou que acha que a posição do Mateuzinho é onde ele vinha atuando, meia aberto, que ele é habilidoso e ele vai para cima e tal. Quando ele joga no meio, ele fica preso na marcação e tal. O Enderson vinha colocando o Mateuzinho sempre como meio aberto pelo lado e tal, no lugar ali do Amorim ou do Cabral e tal. E ele até fez partidas razoáveis e já foi testado como... meia central outras vezes, igual o Adolfo falou, que não foi tão bem e tal. Mas é inegável que ontem foi a melhor partida dele. Vocês concordam? Com certeza. Então, será que a melhor posição dele... Eu concordo que foram os últimos 30 minutos dele, após a volta para o meio campo, foram muito bons. Mas a contar os 90 minutos, antes de ser deslocado do meio, ele estava fazendo a partida normal. Isso, mas a discussão é exatamente essa, uai. Ele, como meia aberto, ele teve um rendimento normal. Quando ele foi deslocado para o meio central, aí sim, ele fez uma partida acima da média. Então, será que a posição dele melhor não é como meia central? E aí, eu acrescento, se for como meia central, aí ele vai ser o quê? Reserva do Rui? Ou ele vai ser titular? Sim, eu concordo com você que na partida de ontem, com toda certeza, o rendimento dele como meia central foi muito melhor do que aberto pelas pontas. Mas, pequena questão de ordem aqui. Agora é minha vez. Eu vou entrar no metrô, então já era sinal. Vou continuar ouvindo aqui um pouquinho até cair o sinal, mas já deixo garantido aqui o meu colatino, eu já falei que vai ser o William. E o Bala não tem outro, é o artilheiro, o matador, Bill Raio Beta, Buffalo Bill, melhor em campo, certo? Okay. Continue. Eu tô na orelha agora. Beijo! Um abraço. Eu tava falando sobre o Mateuzinho. Concordo que ontem, com certeza, a atuação dele com meia central muito melhor do que quando ele estava aberto pelas pontas, Mas acho uma amostragem muito pequena, viu, Sérgio? Porque já tivemos outras partidas em que o Mateuzinho jogou aberto pelas pontas e foi bem, outras tantas em que ele jogou aberto pelas pontas e não foi tão bem, outras em que ele jogou centralizado e não foi nada bem, a de ontem em que ele jogou uma boa parte da partida centralizado e foi muito bem. Então, eu acho que muito aí pode entrar na questão da oscilação da idade mesmo, por não ser um jogador ainda tão maduro para o futebol e tal. Se você me perguntar em qual que ele joga melhor, fazendo um misto disso tudo aí, para mim ele ainda joga melhor como 10 ali, armando no meio. Mas também não é garantia de que ele vá jogar o futebol que ele jogou nos 30 últimos minutos do jogo de ontem. Eu acho que é com o tempo mesmo que ele vai se encontrando, vai se achando ali, tende a ser um bom camisa 10, tende a ter mais dificuldade jogando aberto pelas pontas, mas ainda não cravo ele como um jogador que vai disputar posição com o Rui e com o Renan ali não. O que você acha, Guilherme? Oi, eu tava perdido um pouco aqui. Repete aí, como é que foi? A gente tá falando sobre o Mateuzinho jogar aberto pela ponta ou jogar centralizado, em qual posição ele rende mais, se ele deveria ser um jogador, de repente, com reserva imediata do Rui, o que você acha disso? Olha, eu acho que ele joga... exatamente. É porque no finalzinho aí, quando ele foi perguntar, eu fui responder uma outra pergunta aqui e perdi. Mas, enfim, eu acredito que o Mateuzinho joga melhor pela ponta. Acho que ele consegue render um pouco melhor na ponta, ele dribla um pouco mais no meio de campo, onde geralmente os adversários ali, os zagueirões ali, e até quem joga no meio também é maior que ele, ele vai receber um combate maior e uma marcação maior. Nas pontas ele não tem tanta essa marcação em cima igual ele tem jogando no meio de campo. Então eu acho que ele rende melhor quando ele joga no meio, lógico, mas puxando ali pelas pontas. Essa é a opinião do Milagres também. Cadê ele? Tá aí? Eu acho que é um de espírito. O espírito que baixa, ele joga bem. O espírito que baixa, ele não dá pra jogar. Entendeu? Mas isso que a Théo tá falando faz sentido. Tem dia que o cara tá iluminado. Tem, às vezes, ele centralizado no meio, no jogo de ontem, ele encontrou marcadores que deram mais espaço, deram mais liberdade. Aí, no jogo de ontem, especificamente, ele conseguiu se encontrar melhor. Dentro daquela sua lógica, Sérgio, de uns 5 jogos, eu ainda tô esperando que o Mateuzinho... no meio, joga umas 5 partidas bem aí pra conseguir cravar que sim, a posição dele é ali no meio. Ou se não, pela ponta, joga 5 partidas bem. Eu acho que ontem foi brilhante, mas ainda é uma amostra muito pequena. Eu quero ver mais o Mateuzinho atuando bem centralizado. Isso, mas então, isso é o meu lema, concordo plenamente. Mas é por isso a segunda pergunta, será que é melhor então ele ficar com uma reserva do Rui ou ele ter... Por quê? Como reserva do Rui, imagino que ele vai ter menos oportunidade de jogar. Né? O Rui é mais titular do que ele, apesar de ele ter feito uma partida sensacional ontem. Como meio aberto, ele vai ter mais chance, porque a concorrência é menor, então ele vai jogar mais. Então é uma coisa, apesar de eu ter achado, de eu achar que... E eu vou te falar, eu acho que ele é melhor ali por causa do jogo de ontem. A amostragem é pequena, sem dúvida. Ele já jogou no meio, já jogou na ponta e tal... Mas o único jogo que ele foi brilhante foi no meio, criando e rodando. O gol do Bill ali foi sensacional. Ele driblou um, rodou em cima de outro, passou pro Bill. Então, é o craque que a gente imaginava que ele poderia ser, né? Que a gente, vai ser um craque? Não vai? Ontem ele mostrou que ele pode ser um craque. Sim. Agora, uma coisa eu acho que nós dois vamos concordar, que é o seguinte. Na ausência de Rui e de Renan Oliveira, pra mim, tendo como opções ali pra jogar no meio Neto Moura e Mateuzinho, tinha que ter sido o Mateuzinho desde o início. Eu também acho. Aí eu acho que o Posto Piranga deu uma vacilada na escalação inicial, porque na ausência de Rui e de Renan Oliveira, o único jogador do nosso elenco que tem a possibilidade de jogar ali, pra mim, é o Mateuzinho. O Neto Moura, ao que tudo indica, é um volante que consegue sair um pouco melhor pro jogo, mas daí a tentar transformar ele naquela peça central que vai fazer a ligação do meio-campo com o ataque é forçar a barra meio demais. Também acho. Seguindo as participações aqui, o Marcos Graça manda que não gostou do Neto Moura, não gostou do Davi e não gostou também do William. Na opinião dele, os três foram mal e ainda bem que o Zé Ricardo volta. Ainda bem que o Zé Ricardo volta, mas eu acho que não tem nenhum dos três é um volante terrível também, não, que não possa ser um bom reserva para a Série B. Acho que são jogadores que se complementam, é o que o Sérgio disse, fica bem claro que são reservas mesmo, porque cai a qualidade da equipe, mas são reservas não muito distantes do titular. Tanto são que a gente jogou ontem com 5 reservas e conseguimos vencer o Londrina. Os outros times da Série B, com exceção do Inter, que tem também um elenco muito forte, na ausência de 5 titulares, com certeza sofreriam muito mais do que a gente sofreu. O Adolfo manda aqui a explicação sobre o uso do braço. Explicação científica do Adolfo. Só lembrar como andamos. Perna para trás e braço oposto para frente. Tenta andar com os braços junto ao corpo. mas é a nova regra. As regras da, as novas regras da FIFA visam maior agilidade e mais gols. É, pode ser uma explicação. Porque com essa nova regra, o número de pênaltis está pipocando aí. E o Marcos Graça manda aqui que no Decadência a gente aprende até a andar. Dá pra você, Sérgio? Quando você tiver tomado lá o seu licor de jambo e sei lá, mas... Tenta lembrar dessa aula do Adolfo aqui, ó. É perna pra trás, braço oposto pra frente. Você vai andar sem cambalear, Sérgio. Gente, se eu fizer isso, eu vou cair. Não entendi nada pra desenhar. Adolfo Orsi manda aqui que o Mateuzinho ontem foi o fator surpresa e ele acha que ele joga mais no meio. Bruno Marcos, o Inter encostou. Acredito que 6 pontos de vantagem não é um bom indicativo para título. Acredito que o acesso está bem próximo. Essa era a minha próxima pergunta aqui. Vou começar por você, Theo. É para pensar em título? A gente tem que se empolgar assim? O América é candidato ao título? Já posso comprar minha cerveja para comemorar, Theo? Com certeza. Eu já quero saber onde é que vai ser o churrasco. Toda vez vai pagar a festa para gente. Eu já tô toda planejada já. Tá doido? É lógico que é título. Nós vamos brigar pelo título. Guilherme Chaves. Subir, com certeza. Guilherme Chaves, é pra título? A gente tá pensando alto demais, não? Olha, não foi à toa que eu solicitei ao dileto colega aí que fizesse aquela pesquisa, né? Que no final do primeiro turno dos anos anteriores, como é que foi? Se os times subiram, se não subiram, se foram campeões. Porque eu acho que é pra pensar em título, sim. Só que a gente tem um único problema hoje pra pensar em título. E esse problema chama-se Internacional. Sim. Né? E desde algumas rodadas atrás, continuo achando que o Inter não vai subir. Vão subir o Inter, né? Agora, pode ser que agora que eles viram que vão subir o Inter, podem começar a pensar em dar o título pro Inter. Não sei se vocês sabem, alguém comentou no grupo ontem, o mesmo juiz que apitou 2 pênaltis pro Inter ontem, que no programa da Sport TV, entre as 5 pessoas que estavam lá, não chegaram a um consenso se foi pênalti realmente ou não, e deu um gol impedido para o Inter, foi aquele mesmo juiz que apitou 4 pênaltis contra o Paraná a favor do Inter. Então, são algumas coincidências que começam a me deixar preocupado em relação a isso. Mas eu acho que time para título, eu acho que eu já começo a pensar que tem sim. Agora tem uma única preocupação, que é o Inter. O resto eu não tenho preocupação nenhuma, não. Sérgio Tavares, você que é o nosso... rapaz dos números, já deve estar com a calculadora aí quase estourando, tanto fazer conta. Gente, antes do Sérgio falar, aqui, não dá pra proibir esse juiz, não? Entrar na justiça contra ele? Matar ele, sei lá, qualquer coisa. Vamos pegar ele. Então, Sérgio, é pra título, não é? Qual que é a sua... Muito cedo, cara. Muito cedo. Não dá pra cravar que a gente vai brigar pelo título. Eu acho que a gente vai brigar, mas... ainda é muito cedo para o que eu quis mostrar. Até que quando eu discuti com você umas rodadas para trás, você falou, na 14ª rodada, aqui, você ainda usou, como é que você falou? Tem garrafa para vender, não sei o quê. O que eu queria mostrar era exatamente isso. A Série B é muito mais pareada do que a Série A ou outras coisas. Então, as mudanças nela variam muito mais fácil do que... Na Série A, quando você chega ali no final do primeiro turno, você já sabe... Os 4 que vão brigar ali, no título e tal, um já tá despontando, vai ser esse, ou no máximo mais um. Na Série B isso não acontece tanto. E ainda mais quando você tem um time com o elenco que o Inter tem. Na minha opinião, o Inter, se tivesse jogando a Série A hoje, ele não cairia de jeito nenhum. Pelo contrário, ele ia tá brigando ali em cima pra Libertadores e tal. É um time muito forte e ainda tem, obviamente, essa, como é que eu diria, ajudinha aí que o Guilherme falou e tal. Então, enfim... agora, o que a gente está fazendo é o melhor que a gente pode fazer. Ganhar tudo possível, distanciar o máximo para quando estiver chegando mesmo, que fizerem de tudo ali para o Inter ser campeão, para subir, não sei e tal, a gente ter gordura para perder e tal e conseguir brigar. Eu acho que a gente briga pelo título. Sim, porque o time tá encaixado. Mais do que os resultados, o time tá encaixado, tá fechadinho. Então acho que a gente briga. Se você olhar outros anos, na Série B, às vezes você tem um time que desponta e tal, mas chega no segundo turno, o time grande vem, passa e né, isso aconteceu algumas vezes. Mas esse time que deu uma disparada, invariavelmente ele vai subir. Por quê? Porque os outros estão muito juntos, igual aquilo que eu falei, que a Série B é muito... muito junta, a diferença de um time pro outro é muito pequena. Então, e você pode ver o tanto que os outros times... Por que o Inter tá em segundo? Porque os outros times estão tropeçando. E na Série B isso acontece o tempo inteiro. Os únicos times que não estão tropeçando é o América e agora o Inter. Sim, tanto que a rodada de ontem foi tão positiva para o América, velho. Além de vencer, vários concorrentes nossos tropeçaram. É, eu fico com a opinião aqui do Adolfo, que acabou de mandar. O Adolfo mandou o seguinte: cravar não, mas pensar em título sim. Eu acho que é bem por essa linha. E o que me faz pensar isso é justamente a ocasião de ontem. A gente jogou sem 5-6 titulares contra um dos nossos concorrentes ao título e conseguimos vencer. E vencer não com tranquilidade, mas com um jogo bem positivo. A América foi muito eficiente no jogo de ontem, foi muito competente no jogo de ontem. É esse tipo de partida que me faz ter esperança, sim, no título. Esperança. Esperança não é dizer que não é cravar que vai ganhar. Não, mas claro. Ter esperança no título, acho que dá pra gente ter, porque a gente começa a perceber que o elenco é forte, que o Anderson, de fato, agora está conseguindo extrair desse elenco o máximo que ele pode render, e a parte ofensiva começa a funcionar melhor. Então, isso nos credencia a aumentar essa série invicta aí. E aí o Inter também, é torcer pro Inter voltar à fase ruim que estava, apesar de eu achar difícil. Não vai voltar não, bicho. Pode desistir, não vai voltar não. Ah, não sei, a gente pode torcer. Vai sim, vou fazer uma oração pro Inter aqui agora. Isso aí, Théo. Acho que é isso aí, gente. Estamos indo para uma hora de programa. Podemos fazer a nossa votação de bala e colatina? Vamos lá. Mas já, gente. Eu nem falei. Pode falar. Então você vai falar agora. Eu vou primeiro perguntar ao Sérgio quem foi o bala da rodada dos nossos ouvintes lá do grupo do WhatsApp. Depois até eu falo o bala dela. Sérgio, como foi o bala da galera? Bala foi o seguinte. Um voto para o Mateuzinho, dois votos para o Anderson e, esmagadoramente, Bill com 13 votos. Isso aí, viu? Um voto. Théo, qual que foi o seu bala da rodada de ontem? Os três que o Sérgio falou. Ah, mas tem que botar em um só. A Bill, né, gente? Bill. Guilherme Chaves. Só pode ser o Bill, né? Sérgio Tavares. Oh, que pena, viu? O Bill, golaço e tal, mas o Mateuzinho destruiu demais ontem, cara. Eu queria muito que ele ganhasse o bala de hoje. Meu voto é nele. Seu voto. Você também ganha relógio? Não, né? Não, só ganha o nosso reconhecimento aqui, nessa mídia maravilhosa que é o Decadente. No máximo, a gente pode informar a hora certa pra ele, mas relógio não é nada. O meu voto, eu concordo com o Sérgio, o Mateuzinho fez uma grande partida, só não vai ganhar porque o Bill destruiu, fez um golaço, fez dois gols, na verdade, um de pênalti, o outro num chute belíssimo, deu assistência pro outro gol, e além disso, segurou a bola muito bem, soube cadenciar o ataque, soube segurar a bola lá na frente, tem passes interessantes, buscando sempre um companheiro mais bem posicionado, Bill destruiu na partida, mas também quero aqui lembrar o Anderson Moreira, né, que tanto a gente bateu aqui, tanto a torcida do América reclamou, e de fato tenho que concordar, dar minha mão a palmatória aqui ao Sérgio, que o tempo fez o Anderson se encontrar como treinador do América. A gente já, eu pelo menos já elogiava bastante o trato dele com os jovens aqui, elogiava bastante a postura dele como profissional, mesmo antes de ter recusado lá a proposta da Chapecoense, sempre mostrou muito respeito ao América, sempre mostrou ser um cara trabalhador, mas dentro de campo, em algum momento, as coisas não funcionavam tanto. O tempo fez com que ele arrumasse essa equipe e agora eu considero que ele está extraindo o máximo que esse elenco pode dar. Mas meu voto vai no Bill, porque não tem como votar diferente pela partida de ontem. Então, mas... Bill é o colatino de hoje, viu, Sérgio, do geral. Não, é o bala de hoje. Mas... bala de hoje. Esse seu depoimento aí, eu queria te fazer uma pergunta. Então, já que você mudou de ideia, você é a favor agora de 5 anos para o Anderson? Não. Não, porque eu acho que o que o Marinho falou lá, quando rolou essa discussão de 5 anos, acho que faz muito sentido. É difícil você dar 5 anos. Eu acho que esse trabalho, em algum momento, tem que acontecer. Eu sou favorável a um trabalho de 5 anos de um treinador numa equipe. Mas acho muito complicado, principalmente porque, por exemplo, a gente está em primeiro agora na Série A. Se o América conseguir o acesso com o título, o Anderson vai ser mais ainda procurado por equipes de Série A e a gente dificilmente vai conseguir segurar. Acho muito complicado, Sérgio. Acho que a gente adoraria que a gente estivesse num patamar para conseguir fazer um trabalho de 5 anos com um treinador. Mas acho que a gente ainda não está nesse patamar. E eu ainda não tenho a confiança total no Anderson para que seja ele. Mas estou muito satisfeito com o trabalho dele. Muito satisfeito. Gente, mas pode ter treinador que quer chegar ao pé do Giva, né? Do nosso mestre. É isso aí, tá caminhando. Seja por orgulho, mas não, eu vou passar esse cara. Sim, eu mandei lá no grupo do Decadentes hoje que o Anderson é estagiário de mito. Daqui a pouco ele consegue chegar como... Colatina da rodada, Sérgio, o que a galera votou? Colatina, vamos lá. Colatina já foi um pouco mais distribuído. Teve um voto pro juiz cego. Um voto para quem falou que o Bill não sabe bater pênalti. Acho que foi uma indireta aí, viu, Alisson? Não sei. É, não, eu também, eu tô querendo entender em qual momento eu falei que ele não sabe bater pênalti. Eu só falei que o pênalti que ele bateu no meio do gol não foi um golaço. Isso, se isso for falar que ele não sabe bater pênalti, eu tenho que rever minha interpretação de texto. Beleza, vamos lá. Dois votos pra ninguém, dois votos pro Davi, três votos no Giovani, três votos pro Neto Moura, e os vencedores foram os comentaristas do Sport TV com cinco votos. Hotel, qual que é seu voto pra Colatina ontem? Ó, sem dúvida nenhuma, Colatina foi meu filho João e minha filha Isabela. Tive que colocar. Mas por que que eles são colatinos? Porque eles brigaram, tive que colocar de castigo. Mas são pé quentes, pô. É, são pé quentes, mas saem na porrada, ninguém merece. Pé quente e mão quente, né? É. É, Guilherme Chaves, qual que é seu voto? Eu acho que o Colatina foi pra torcida, porque 4 mil, líder da Série B, isolado, 6 pontos. Eu não sei. Aparentemente tinha mais, mais gente, mas eu não sei o que pode estar acontecendo, porque, sinceramente, 4 mil, eu achava que tinha. Não, foi pro público, foi público total, foi 4.012, se eu não me engano, foi divulgado. 10 mil. Eu fiquei, parecia que tinha mais de 5 mil, agora não sei, né? Vai saber. É, eu tive a mesma impressão, Guilherme, e eu comparei com o jogo do Guarani, aonde a gente fica ali, que é atrás e tal, quando lota, a gente fica na turma do fundão, a gente fica bebendo ali e tal, eu sou alto, tenho 1,86, quando lota, eu tenho que ficar na ponta do pé pra ver o jogo, e isso foi no jogo contra o Guarani, que deu 5.700 e alguma coisa, e foi ontem. Então eu saí do jogo falando assim, não, deve ter dado próximo daquilo, 5, 6 mil, será que deu mais que 6 mil e tal? Na hora que eu vi 4 mil... É, no jogo contra o Guarani, tem que levar em consideração também que eu vi em algum lugar, não lembro também, que parece que tinham 700 pessoas na torcida do Guarani no jogo contra eles. É, pode ser isso. Não sei se tinha isso tudo também, não. É, sim. Mas eu tenho a impressão de que tava mais cheio do que parecia. Ô, Sérgio, só pra... gente, ontem. Só para não perder a conta aqui, Sérgio, qual que é seu Colatina? Meu Colatina no Neto Moura, cara. Não fez nada, não, foi a peça que destoou ali, na minha opinião. Neto Moura, eu também vou votar no Neto Moura. Achei que foi muito mal, discordo do Henrique. Desde o início da partida, não se encontrou, errando muito passe. Deu um bom chute, até no ângulo, o goleiro fez uma boa defesa. Mas tirando isso, o Neto Moura não se encontrou. Para mim, um erro do Enderson, a escalação dele como armador principal da equipe e... E acho que e com isso define, né, Sérgio? A gente teve uma votação para Colatina bem espalhada, comentaristas do Sport TV, a torcida, os filhos da Tel, o Henrique, que votou no William, e eu esqueci de falar o voto do Henrique aqui para Bala, que foi no Bill, não vai mudar a votação, mas votou no Bill para ficar registrado. Para Colatina, ele votou no William, e dois votos no Neto Moura. Então, o Neto Moura é o Colatina da rodada. Eu queria aqui agradecer ao Enio Lima e o Thiago Reis, não sei se vão escutar isso aqui, mas ontem falaram lá do Decadentes durante a transmissão do jogo. O Enio Lima mandou um abraço, o Thiago Reis falou muito bem do programa, falou que vai convidar aí o Enio Lima. Estão todos convidados desde já, desde que queiram participar aqui do nosso humilde programa. Estão convidados a rodada que quiser, a gente faz um programa especial, de repente, e a torcida americana tem um carinho especial por eles, também pelo Emerson Romano, também, se quiser participar aqui. Enfim, considerações finais, é hora de dar tchau, moçada. Theo, como foi participar? E dê seu boa noite aí pra todo mundo. Ai, gente, eu amei, quero participar todo dia. Todo dia eu tô disposta. Aqui, não, eu quero falar aqui uma coisa que eu acho muito fofa quando eu vou lá naquele campo. Sim. Que é ver a Dona Suzu e o Tim Wagner. Eu tô apaixonada com esses dois. Então, assim, quero mandar um beijo pra eles, porque eu acho que é importante, entendeu? Eu vejo meus filhos lá entrosarem com eles, e isso pra mim é muito importante. Ô, Theo, isso que você tá falando, isso que você tá falando é muito importante, porque a gente já viu aqui muita reclamação da galera mais jovem, da qual a gente faz parte, mas reclamando de quem fica falando das bandeiras, de quem fala de quem tá em pé e tal, que é rola cansada e coisas do tipo. Eu ontem ajudei um senhorzinho que estava tentando sentar na cadeira de baixo, a gente fica ali em cima, né? E aí ajudei ele a passar, ele passou numa dificuldade, rapaz. E aquilo eu fiquei tão feliz, porque eu fiquei olhando ele depois sentado, depois que ele conseguiu pular a cadeira para sentar, porque não dava para passar porque já estava muito cheio. Eu fiquei olhando aquilo numa felicidade, pensando o quanto que aquele senhorzinho já colaborou para que o América ainda esteja aqui, para que a gente ainda tenha chance de ver o América em campo. Então eu queria deixar aqui, aproveitar essa deixa da Tel e deixar um recado para a galera mais jovem, que toda vez que for reclamar de algum torcedor de mais idade que não se levanta, que não se apoia, tente pensar no quanto que esse cara já colaborou para o nosso time. E aí eu acho que vai passar essa vontade de reclamar. A gente tem que ser muito mais grato a eles. Sim. Do que ficar reclamando deles. Sim. Sem dúvida. E aqui, ó, eu tô fazendo campanha, viu, Theo? Nós vamos trazer o tio Wagner para participar de um Decadente. Já tô armando com ele lá. Vamos ver se vai funcionar. Tio Wagner é bom de forró. Fica todo animado. Aproveita e dê sua boa noite aí, Sérgio. Ó, primeiro, antes de dar meu boa noite, eu queria falar alguns números aqui, ó. Nós estamos a 12 jogos sem perder, né? Eu não tenho o levantamento dos 105 anos do América, né? Mas dos últimos 10 anos, a gente teve um período um pouquinho maior do que isso, que ficamos invictos, que foi no final de 2014 e início de 2015, com o Giva. Depois que o Giva entrou ali naquele problema do caso Eduardo e tal, no finalzinho da Série B, ele ganhou tudo e depois, no início, no Mineiro ali, Copa do Brasil, ele conseguiu ficar 14 jogos sem perder. Então, o Enderson está próximo disso. Se a gente ganha do CRB na sexta, vai faltar um jogo para igualar essa marca do Giva, sendo que, convenhamos que Mineiro é mais fácil do que Série B, né? Tirando isso, olhando só para a Série B, essa é a... Até onde eu tenho os números, essa é a maior série invicta do América na Série B. São 12 jogos. A gente já teve 9 jogos com o Giva em 2014 e 10 jogos em 97 também com o Giva. Então, na Série B, aparentemente, o Enderson bateu o mestre. Dito isso, vou dar meu boa noite, mas ó, só a última mensagem aqui. O João Pedro tá mandando uma mensagem aqui falando: sexta é contra o CRB. Quem quiser mandar uma meia especial, tô aceitando. Desde 2012 que não vejo o América ganhar no estádio. O João vai lá, às vezes, se ele quiser participar aqui com a gente no domingo, dá as impressões, né, Alisson? Isso, já fica o convite. Esse já estava até mais ou menos combinado, né? Porque a gente já tinha falado com o João da última vez que ele participou, isso, que nos jogos lá contra o CRB ele participaria novamente. Então, o microfone está aberto aí para você, João, se quiser participar do programa no domingo. Mas, pelo amor de Deus, João, traz a vitória aí. Aqui, ó, tá indo uma galera, fizeram várias aerovanas e tal aí. Então, tá indo uma turminha lá. Cola com eles lá, pega, bota umas 3,5 no pé aí. Pois é isso aí. Dá um jeito aí, João Pedro, porque senão você vai acabar fazendo programa só você e o Henrique. Os dois pés fritos. Depois manjericão, gente. Aí, olha a dica da Theo aí, ó. Isso aí, dá receita. Ô, Sérgio, só pra finalizar aí, e o bolão? Saiu, o pessoal já pode conferir lá na... Vou postar agora no grupo, já tá no Facebook, mas eu vou postar o link lá. Só o Lucas Caetano, que cravou os 3x2. Ele fez 10 pontos, mas tivemos 10 pessoas que fizeram 7 pontos, inclusive a Theo, que tá aqui. Isso aí. Guilherme Chaves, faça aí o seu jabado aqui na Canela e dê o seu boa noite aí, suas considerações finais. Então, pessoal, considerações finais. Vamos aguardar, apesar que a gente é campeão no primeiro turno, apesar que esse título também não tem validade nenhuma, né? Mas torcer para se manter a regularidade. Igual eu espero que o Corinthians perca uma na Série A, acredito que vai ter um momento que a gente vai perder também, né? Agora o importante é que a gente consiga manter essa toada aí até o final do campeonato e que ele ative um plaque aí que possa derrubar o ânimo da equipe, nem da gente, né? Porque a gente sabe que basta uma derrota ou duas pra galera já acender o alerta primeiro. Sobre a Queira Canela, é um bate-papo que eu tenho lá com amigos, um atleticano, um flamenguista e um corintiano. E olha onde eu me meti, né? E onde, nesse espaço lá, eu tento defender o América o máximo possível. Num bate-papo igual ao do Decadentes aqui. Mas é isso. Um abraço a todos aí. Obrigado mais uma vez, Henrique, a todos aí pelo convite para participar aqui com vocês do Decadentes. É isso aí. Temos um programa. Galera pode acessar aí no perfil do Facebook, achar lá o Decadentes. Estamos agora no Deezer, que é o concorrente do Spotify. Podem baixar aí o Deezer, não só para escutar o Decadentes, mas é muito bom para escutar a música. Os CDs quase todos hoje em dia são lançados primeiro nessas plataformas digitais, então aproveite lá o Deezer e ouça também o Decadentes. Temos o nosso site, decadentes.com.br, entrem lá, o programa amanhã já com certeza já está lá em MP3, numa versão reduzida, com vinhetas, então é bacana de escutar pelo site, porque é mais fácil. Lá no MP3 dá para baixar também, para escutar no seu celular, no seu carro, onde quiser. Temos o aplicativo, é só digitar app no navegador do seu celular, digita app.vc/decadentes, dá para baixar o aplicativo, lá você fica por dentro dos horários dos próximos jogos do América, dos horários dos nossos próximos programas. Lá tem também como escutar o programa em MP3, como escutar o programa na plataforma do YouTube. Tem falando sobre tem um perfil sobre os componentes da nossa mesa, tem tudo lá. Então aproveitem também. E é isso. Agradecer a todos vocês que participaram aqui com a gente. Agradecer Sérgio Tavares, Guilherme Chaves e até o primeira vez aí que participou com todos. Vai sim, com certeza. Aqui é a bancada do torcedor americano. Quem quiser participar também, gente, é só entrar em contato com a gente de alguma forma. Tem vários canais por aí. Entre em contato que a gente dá um jeito e participa aqui. É isso. Valeu e até o próximo jogo, que seja com Vitória e com João Pedro Maiani lá na arquibancada. Com o CRB. Isso aí, São Grosso vai rolar solto. Valeu, moçada. Até a próxima. Beijo. Valeu.